1-2-5. Unidade de ataque, segundo 9280. 60 a bordo, Campinas, 3:30, com 9280. Taxi Apache 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 00, gol 9280. Apache 1 no Índia, ponto de espera de 2:95, gol 9280. Tchau, muito grato, amigo. Boa. Boa. 9.8, 3145. 9.8, obrigado. Vai 5149. Forte vai já através. Tá. Tá 3145, controle, meu cordial, contato radar. Cordial, 3145. Já em pronto escutalamento, Juliette Tachelli. Bátara. O 3145 pode voar bridge na presença? Eu bem que gostaria de autorizar direto Caxias, mas como nós temos as nossas limitações, só vai voar Leda. Obrigado, direto Leda. Gol 1075 está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, gol 1070. Pela direita. Cancelada 32, aposta na final da 97, Juliette Vitajano. É, aposta na final 7, Juliette Vitajano. Após o pouso, qual parte, Juliette Vitajano? Após o pouso, pátio da Baeté, à direita do ano 7. Sim. Positivo. Boa tarde, boa noite, 2-0. Boa tarde, gol 9280, autorizado, alinhado, decolar, pistão no 0, vento 1, 00 graus, 0 decolar. Alinha, decola na 0, gol 9280. 925, posso reconfere, agora de qualquer número 2. Ok, saída prevista. Árvore Alefa. Graças. Juliette Vitajano, check o trem, livre pouso, pista no 7, vento 1, 00 graus, 0 nas mãos. Livre pouso no 7, está embaixo travado o trem, Juliette Vitajano. Seria 2231, pronto, pátio? Seria 2231, autorizado para banheiros, nível 1180. Seu IC-42, decola da 1-0, com o primeiro curva à esquerda, saída Momo, depois vai direto para TAP, intercepta o IC-42, sai conforme a rota do plano, aciona 5024, controle 1-9-8, prefere 2231. 1-0, barreira, decola. Passarei 2-2-3, eu não tenho treinamento correto, rapaz, quando pronto para push. Não, retorno 399, posição de número 612 para pushback sonar. Uno 399, livre sonar, coordenação aqui, pediu só um reporta para táxi. Reportará, Uno 399. Nada. Eu sigo 925. 925, autorizado para Brasília, nível 360, via Perizulu 17. Decola da 10 com a primeira curva direita, saída Arbor Elephant. Aciona 5037, controle 119, destino 8. 60 Brasil, Perizulu 17, Arbor Elephant 10 direita, 5037, 198, 925. 925, planejamento correto, aperte pronto para puxa. Manaus Delta, Delta, Oscar, confere agora de cópia. Delta, pronto, cópia. Checo Delta, autorizado, Manatinho, no meu pé, decolo da 7, com a primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0125, controle 119, decimal 8. 18, decimal 9, subona 07. Checo Delta, planejamento correto, para acionamento e táxi, torre 118, decimal 95, ajuste no 00. Cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1, 00 graus, 07 nós. Está baixo travado, utilizado pouso na 1-0, voo na 07. 4 horas e 20, alterno galeão. Uno 399, táxi via Pati 1 e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste no 0 no 0. 0 no 0, fica com a torre mais 29, 399. Autorizado direto em TAP. Acione código 0135. Romeu, Romeu Golf, acione código 0135. Afirmativo, pronto, cópia, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, autorizado para Serra Índia, Romeu Índia. No meu pé, decola da 7, com a primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0263, controle 119, decimal 8, Juliette Vitor Charlie. Tá, Oscar Fox, controle Salvador. Meu gol Vicente, acione 0935, 090 está autorizado na flor de TAP, forte para descida. O Papa Romeu, Romeu, Romeu. Correto, pera, pelo menos estou rindo no 8 decimal 95, ajuste no 010. Tá, Fox, Fox, controle Salvador na escuta. Confirme agora, a clareza e intensidade da transmissão deste controle. Depois da passagem da mesma linha, mantém tipo na zero, tipo, o voo na 3 a 0. 3-1, no nível Sanar, combinação hoje, pediu solo, reporta para táxi. Autorizado procedimento, reportará estabilizado localizador, 925. Papapá, Oscar, Fox Fox, como copia o controle? Romeu, vou ver o controle? Desculpa. Utiliza uma ponte aí com Oscar, Fox Fox, para verificar se o meu está na escuta. Oscar, Fox, confirma. No 9, Oscar, confere a voz de cópia. Da Eula da Bridge? Afirmativo. Uma 075 no solo, 41, libera direita, solo 121 no decimal. Direita, solo 121 no decimal, nós, pouco no 075. 280, chame centro Recife, 251, na altera 13395. Confirmado 1-3395 a secundária, o 9280. 3395 secundária, obrigado, 9280. Alfa vai reportar em 37, 1-0. Livre decolagem da 90, 1-0-0-079. Autorizado no 0, 1-399. Papapapá, Oscar, Fox, Fox, papá, Romeu, Romeu, Romeu, gol. Oscar, Fox, Fox, na escuta do Romeu, Romeu, gol. Ele está começando a resolver uma ponte, confirma no... vai mensagem. Controle, o Fox Fox informa que tomou 2 minutos atrás, vai ingressar na sua terminal. Agora eu consegui copiar a transmissão dele, Romeu, meu Golf. Vou tentar um contato direto, 20 dias agora. Tá. Oscar Fox Fox, controle Salvador, 1, 2, 3, 4, 5, confirma como recebe. Controle agora recebe alto e claro, confirma como recebe o controle. Decolada 243, controle 1-1-399. 198, 1-399. Fox Fox, se copia o controle, acione a identificação. Controle Salvador, muito... Boa tarde, é 1-399, decola, da Euleda, 1600. Voo 1-399, contato radar, saída da El, subindo até nível de voo 360. 360, 1-399. 1-925, localizador da 1-0. Complete a final, chame torre 1-1-895, voo 1-925. 1-1-895, voo 1-925. Estacionar 6314, pushback acionamento no 05. 05, final da 10, 2 milhas, vem da Serra. Gol 1925, avistado, cheque treino, pulso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 079. Afi Brasília sem contato, confirme suas intenções. Destino Salvador, senhor. Copiado, adicione código 0224. O Oscar Fox Fox está com referentes hoje, confirme. Imbatível, eu estive em contato com o Ideal. 6 horas e 30, alterna Brasil. Taxiria Patiuni, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, pressiona 95, ajuste no 0-0, passaria 2-3-1. Patiuni, Índia, depois chama a torre 1-1-8, vacina. É. Seremos autorizados em ingresso a Gilete para o gate 09. Altímetro no 010, prossiga via corredores visuais e reporte no ingresso corredor Vera Cruz. Uno 1500 pés, o altímetro 1000, prosseguindo via corredores. Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, Coteja. Após analógico, como é que é o Delta? Eu queria marcar 1010. Mal 900. Meu Golf, prossiga para 2000 pés e elétrico foi autorizado. Reporte localizador. Para 2000, meu Golf, reportado estabilizado. Campinas, nível 340. Via Altres do Luno, 6. Decola da 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voa direto bridge, onde recebe seu Zulu no meio até Bravo, até o Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5067, o controle 119 decimal 8. Lagos, descendo para 1.500 pés, por gentileza. Pode passar na escuta do Romeu Gosto? É 99, correto? Pode quando pronto para puxa. Os corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos, descendo para 1500 para ingressar os corredores. Pode pronto para decolagem. Tá? Beleza, então. Bom voo para vocês. Enquanto na sua equipe de sol, repasse para táxi. Passado, volta já para a técnica. Mesmo acione o código 0224. E pagar o ajuste altímetro 1010. O controle está pedindo pressionar 0224 e o ajuste altímetro 1010. Beleza, por favor. Está sem outro controle. Grato pela colaboração, Ronanjo. Transição confirmada para 1399, acende direto ao 360, livre da restrição de uma centena, não é isso? Voo no 399, livre, a restrição é para a pista 28. Entende, mas consta na carta para a pista no 0 também, ok? Ok, voo 1399. Fox, chama o solo em 1219. Direita, Fox, traçolo 1219, boa noite. Dois, decolagem zona zero, vento 1 a 0 graus, 08 leste. Decolagem 2 3 Gol 1925. Gol 1925, boa tarde, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 925. No 755, autorizado para Confins, nível 360, via Cruz Luno 6. Decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, onde recebe Cruz Luno 6. Aciona 5040, controle 119 decimal 8. Gol 1755, Oscar, confere. Cruz Luno, Calais, Romeu, Romeu Gol. Romeu, Romeu Gol, fechame torre, 1895. Tá, bomba, boa tarde, estabilizado com o localizador. Romeu, Romeu Golf, reporte iniciado contra a embaixada travada. Ativa, reporta lá. Acelera 2231, decolar 249, controle agora em 119 decimal 8. Controle 98231. Mike Eco Delta, decolar 249, controle agora em 119.8. 4198. Oscar, Fox, Fox, confirma como recebe? 5-5 agora. Gente, desça para 1.500 pés via corredores, reportam através de Paripe. Através de onde, Patrônio Salvador, boa tarde, Passarela 2231. 2231, boa tarde. O contato na decolagem, suba 180. O saída Momo. 180, Momo, passarela 2231. Bosca Fox Fox, 58 metros de corredor de baixo, terminal Salvador. Passará, Romeu Gol. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 0. Verdade, Patrícia, passar uma ponte 0 para 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá bravo, vamos lá. Informar o mesmo para ingressar no corredor, voar para Paripe, portão Paripe. Ingressar no corredor Interlagos, com gentileza, não tem mais alguma ponte. Ô, Fox Fox, está na escuta do Gol 399. Ingressa no corredor visual, direto para Paripe. Depois posição Interlagos. Está descendo para 1500, é isso? Afirmativo. Modo Paris. O controle indagou também se você tem conhecimento dos controles de corredor visual. Aliás, você tem conhecimento dos corredores visuais da circulação do Salvador. O controle ele recebeu, está voando direto para Paris e está descendo, cruzando 1900 para 1500. Muito grato pela ponte, eu tenho mesmo no radar, um T99, muito grato. Passando no 80, agora em contato com o Centro Recife, 125-193-395. Ok, vamos falar com o Recife agora, 325-193-395, obrigado, controle, boa tarde. Eu que agradeço. Controle, papapá, Mike, com Delta, decolada, 197 à direita, sobrecita direto, Manati, ou meu pé? Direto, Manati, no meu pé, prossiga com referência visual, Mike, com Delta. Reporte na 20ª milha. Direto para ti no meu pé, já passará na 20ª, Mike Eco Delta. Whisky Golf Kilo, livrando a terminal de Salvador no 085, prossiga com referências visuais. E agora com o Centro Recife, 12545, alterna 2085. Fox, pronto, Fábio. Passaria 2231. Prossiga. Possibilidade de coordenar voar direto Barreiras, assim a gente evitava umas formações lá em Momo, ou caso contrário, solicita pro A2300 para evitar formações. Passaria 2231, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. Papapá, Oscar, Fox, Dot, Fox, Dot, controle. Prossiga, controle. Como recebe? 5-5. Seguinte. Negativo. Solo Rio 9649, pronto para o pushback, acionamento. Rio 9649, diversionar, parte para o táxi. Diversionar para o táxi, 9649. D2704, Samsung com o CEO, Oscar, agora de cópia. D2704, funcionamento do Porto Risco, agora de para táxi. Qual foi o nível de cruzeiro que o senhor voou no seu, na procedência para o destino aí, senhor? 135. Confere. Está em contato com o Centro Recife, entrei em contato com Minas Gerais, o tempo todo no Minas, depois Ilhéus. Ilhéus nos informou aqui que só entrou na frequência lá para pedir metade de Salvador, confere. Afirmativo. Já mantido contato, né? informou altitude, trajetória, nenhuma outra informação do seu voo? Ele não pediu, senhor. Não, o negócio está bagunçado, é isso? Vocês me pedem. Vai no transponder, por gentileza. Controlado e não precisa reportar nada. É voo visual, senhor. Visual e não tem regra, visual não precisa chamar. O espaço não é controlado, apesar do voo ser visual. Autorizado, Juliette, do Célio, aborte nele, pronto, cabeceira no site. Ligou aqui, tá ok? Se eu agora curva à direita, vou voar pra rotatória, e aproximar-se pelo setor norte do campo, o Fox Fox. Ok. Boa tarde, Oceané 6314, passa 1300 na MOMA. Oceané 6314, contato radar, saída MOMA, subir, mantenha nível de voo 340. 340, 6314. Kilo, Quebec, Serra, prossiga. Para 3217, boa tarde, Oscar, confere, autorizado para Confins, nível 360, via Trizulu 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda. Após voa direto bridge, onde intercepta Trizulu 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5011, controle 119, decimal 8. Com 3217, cotejamento correto, reparte quando pronto para puxa. Série 2704, copia? Série 2704, autorizado para Natal, nível 090, via Golf 677, decola da 10, com primeira curva esquerda, saída Conde. Aciona 5545, controle 119, decimal 8. Passando no 80 para 150. Voo no 395, aciona a indicação, atualizar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Chegada Mari 050, agora 395. Chame a torre 118, decimal 95. Chuta, Célio, decolada 58, controle em 119, decimal 8. 198, muito obrigado, hein? Um bom feriado. Agora as 19, para puxa 2 acionamento da 3. 6919, aguarde para puxa. Na escuta. E o 9649 para o táxi, com dois a bordo, 3 horas de autonomia, o terno Salvador. E o 9649, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 0. Sala 10, posto de espera, 108.95, Rio, 9.649. Tripe, five, four, nine, one, ok, dente, descent, flight level 0, five, 0, clear, amon, arrival. Hotel está autorizado, chame no hotel, força aérea 2704. Até o hotel chamará na hotel, tá, 2704. Controle, o Oscar para a foto. Prossiga. Vai transferir para a torre? Chame torre agora na frequência 1895. 1895. Controle, o Juliette Vitor Charlie, poderia autorizar o 045 visual aqui direto para Kiarua, não? Seria 20, 30 graus à esquerda aqui. Coral.